Pague um 10 na levada sudoeste, Sorocaba, sem breve. Ei, Big, vamos lá, som, som, haha. Cara, eu tô ligado que você sabe chegar. Bem, pra começar, tem uma treta aqui pra desenrolar. Não tava no barato nem de comentar. Certa fica, mas aí, pá, não sou de falar muito, sabe como é. Tô sempre observando, vendo qual é que é. O vai e vem da quebrado, sobe e desce no morro, a diversão da pivetada. E os cara muito louco, não embaço com ninguém. Não curto meu rap, ligo o som no último e aí esquece. Mas pera aí, maluco, e a vizinhança? Ligo o som no último e aí quem dança? Porra, mano, cê pegou na veia. Essa é a parada que mais me chateia. Tem uma turma me olhando já de cara feia, só porque lá no barraco só rola solteira. Esse negócio de rap, ah, não gosto não. Mete o palmo em todo mundo e fala muito palavrão. Gosto é gosto, tudo bem. Quer se alienar, é sua cara, o que que tem? Batida bem forte, levada mesclada. Ligando a real, sei que tô em casa. Essa é minha cara, minha tara. Sou a prova viva de que o rap não para. Tititi, blá blá blá, sai pra lá. Deixa minha música rolar. Tô ligado, aliado, que esse som deixa neguinho irado. É, sabe, mano, eu tô a pampa, mas tem hora que eu fico injuriado. Só de ouvir essa baboseira, que insistem em dizer que é coisa de primeira. Muita gente rebolando e curtindo bem alto. E tem até marmanjo sacudindo o rabo. E tem até marmanjo sacudindo o rabo. Tem até marmanjo sacudindo o rabo. E o pior é que eu já nem sei qual que é, meu irmão. Dizem que aprende com a televisão. Jovem, velho, marido e mulher, todos caminhando pro futuro qualquer. E Big, não saia da sintonia. Dá um tempo aí, pois a ideia é firme. E pra gente dançar até se cansar, diz aí, mano, velho, o que que há? Mas pra gente não dançar num futuro qualquer, tem que se ligar qual é que é. E pra gente dançar até se cansar, diz aí, mano, velho, o que que há? Mas pra gente não dançar num futuro qualquer, tem que se ligar qual é que é. É Rizak, cola aí, manda ideia aí. Tá desbaratinado porque diz aí, tá de onda ou tá legal? Manda sua levada, namora. Chego, chego junto já que posso falar, já que tenho aqui a chance de rimar. E só posso confirmar o que o Big falou e vou até acrescentar. A dança da unha, a dança da inha, porra, tô empapuçado dessa ladainha. Houve só o que virou pra mim. Numa festa esse dia fui obrigado a rir. Um camarada me chamou, quis fazer uma preza. Nada pra fazer, tá livre, eu vou nessa. A 200 metros já ouvi o som. Daquele jeito um rap muito bom. Então você tá falando que essa é sua cara, doido, tudo com você. E mano, véi, foi o primeiro e último cara que rolou, quase apanhou. Tem que ver a cara que a turma fez, para aquele mano não teve vez. Mas quando rolou aquela porcaria, que não é por nada não, mas chega a dar azia. Não quero ser chato, ó, sangue bom, mas aquela porra pra mim não é som. Meu camarada deu um passo e saiu rebolando. Eu me abaixei e fiquei olhando. Uma beba colou, disse que tava fim. Eu ganhei a fita e falei, sai de mim. Um estilo esquisito, meio tchan tchan tchan, tipo figurante do filme do Tarzan. Tinha criancinha, mano, veja só, naquela safadeza, cara, tenha dó. Falei pro fulano, tô saindo fora, fica mais um pouco, tá, mas demora. Marquei uma parada pra uma hora, o último busão vai passar agora. É moda, em cima de moda, essa porcaria toda me noja. É foda, eu sei que é foda, valeu a risar quem entrou de sola. E pra gente dançar até se cansar, diz aí, mano, velho, o que que há? Mas pra gente não dançar no futuro qualquer, tem que se ligar qual é que é. E pra gente dançar até se cansar, diz aí, mano, velho, o que que há? Mas pra gente não dançar no futuro qualquer, tem que se ligar qual é que é. 2H, mortal, totalmente marginal. Aqui é preto, JC, só te ligo a real. Filho de preto, bom comportamento. Tava até agora filmando o movimento. J Killer, hey, hey, hey, RJ. Mas pra gente dançar até se cansar, tem que pá, tem que se ligar. motivo, uma pá pode acontecer. Respeito eu tô, só se merecer. Uma pá de mano errado, circula na quebrada. Circula, não pega nada. Mas logo vi naquela calça apertada. Fulano tá pra dar rebolada. Não me rele, não me toque. Ai, ai, ai. Snob, frisque por aí, vai. Eu sei lá, mano, eu fico na minha. O que menos ouvido, eu tô a pampa. Rap, sou funk e algum samba. Sei que não sou melhor que ninguém, mas eu é que não entro nesse trem. Dizer por aí que é filho de empresário, tem carro importado e o caralho. Engravidar qualquer menor aí e não ter a moral de assumir. Sei lá, talvez os caras nem tenham culpa de assimilar essa postura. Meio século de cultura reduzido a lixo é uma tortura. Estilo circo da televisão, legalizando a prostituição. Não quero meu filho dançando aquela porra, não. Não quero que ele cresça nessa ilusão. Cego, cego, cego sim. Uma família inteira do começo ao fim. Um presente pro seu filho, o futuro tá aí. A novela te falou que é legal trair. Ei, Big, aí, eu fico aí chateado. Pra não dizer que fico até revoltado. Sou preto Jay-Z, mandei o meu recado. Sudoeste Sorocaba é peso pesado. E aí, ladrão? E pra gente dançar até se cansar, diz aí, mano, velho, o que há? Mas pra gente não dançar no futuro qualquer, tem que se ligar qual é que é. E pra gente dançar até se cansar, diz aí, mano, velho, o que há? Mas pra gente não dançar no futuro qualquer, tem que se ligar qual é que é. Temos que saber qual é que é. Temos que saber qual é que é. Mas pra gente não dançar e pra gente dançar, tem que se ligar qual é que é.